Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema super importante para a saúde pública aqui na América Latina, o diabetes mellitus tipo 2. Os números, olha, assustam um pouco. Sim, são bem significativos. A ELAD, que é a Associação Latino-Americana de Diabetes, estima que 9,2% dos adultos na região têm diabetes. E o mais preocupante, né, é que quase 40% dessas pessoas nem sabem que têm a doença. Dados do Brasil também mostram isso há tempos. Exato. E a nossa ideia aqui é analisar a fundo as diretrizes mais recentes da ALAD, de 2019, e também os cadernos de atenção básica do nosso Ministério da Saúde, Isso. para extrair o que é crucial sobre diagnóstico, prevenção, manejo, buscar clareza e dicas práticas, né? Precisamente. Tirar o essencial dessas fontes. Perfeito. Vamos começar então pelo diagnóstico. Os critérios são bem definidos, pelo que vi. São sim. Glicemia de jejum maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, ou aquele teste de tolerância à glicose, né? Com 200 miligramas por decilitro ou mais, 2 horas depois de tomar o açúcar. Isso. Ou ainda a hemoglobina glicada, a A1C, que mostra uma média, se der 6,5% ou mais. E é fundamental confirmar o resultado, né? Não dá para fechar diagnóstico com um exame só. Sem dúvida. E aí entra aquele ponto crítico que você mencionou no começo. O risco oculto. Exatamente. Quase metade das pessoas com diabetes tipo 2 não sabe que tem. Isso é muito sério. Porque atrasa tudo, né? O tratamento, o cuidado e o risco de complicação só aumenta. Por isso o rastreamento tão importante. Buscar ativamente em quem não tem sintoma, mas tem fator de risco. Tipo, idade acima de 40, história na família, sobrepeso, obesidade. Essas coisas. Isso mesmo. O que nos leva direto para a prevenção, que parece ser, assim, a estrela das diretrizes. Totalmente. Tem uma recomendação fortíssima, nível A, falando que mudar o estilo de vida de forma estruturada pode reduzir a chance de desenvolver o diabetes em mais de 50% em quem está em risco. Gente com pré-diabetes, por exemplo. Mais de 50%. É impressionante. E o que seriam essas mudanças estruturadas? Olha, são coisas até que factíveis, né? Perder um pouco de peso, coisa de 5 a 10% do peso total, já faz uma diferença enorme. E a alimentação? Dieta equilibrada, claro. Menos gordura saturada, mais fibras. E atividade física regular, pelo menos 150 minutos por semana. E a LAD diz que isso funciona melhor que tomar remédio para prevenir. É o que a evidência mostra, com recomendação forte nível A. O estilo de vida supera a medicação isolada na prevenção. Nossa, isso é muito poderoso. Mas e os remédios, tipo a metformina? Ela não serve para prevenir? Serve. Mas é com ressalvas. As fontes colocam como segunda opção, só para casos selecionados, de alto risco mesmo, que não batem as metas só mudando o hábito. Entendi. Pessoas mais jovens, talvez com IMC bem alto ou com aquela glicose que fica sempre meio alterada. Exato, a disglicemia persistente. Nesses casos, a metformina pode ser considerada sim, mas a base é o estilo de vida. Certo. Agora, para quem já tem o diagnóstico, como é o manejo no dia a dia? Bom, aí entram outros pilares. O automonitoramento da glicemia, por exemplo. Medir o açúcar em casa. Fundamental para quem usa insulina, imagino. Essencial. E útil para os outros também, para ver como o corpo responde ao tratamento, à comida. Tem que fazer parte de um plano de autocuidado. Faz sentido. E as metas? O que as fontes dizem sobre onde a pessoa deve mirar? Várias metas importantes. Manter o peso saudável, né? O IMC ideal ali entre 18,5 e 25, ou no mínimo perder uns 10% do peso inicial. E a pressão? Pressão arterial abaixo de 140 por 80 milímetros de mercúrio. As diretrizes até sugerem classes de remédios específicas que protegem mais o coração e os rins, como IECA ou BRA. E o colesterol, o LDL, o ruim. Metas individuais, geralmente buscando níveis baixos, tipo abaixo de 100 ou até 70 miligramas por decilitro em alguns casos, quase sempre com estatinas. Ok, metas de peso, pressão, colesterol. E os exames periódicos, aqueles que precisam ser feitos sempre. Ah, esses são cruciais e, infelizmente, muito negligenciados. Ambas as fontes batem nessa tecla. Quais são os principais? Avaliação anual dos olhos, com fundo de olho ou retinografia, desde o diagnóstico. Muita gente não faz. Para detectar retinopatia diabética cedo, né? Exato. E exame anual dos pés. Procurar perda de sensibilidade, a neuropatia, com aquele monofilamento. e avaliar o risco de úlceras. E os rins? Também anualmente. Checar a função renal e procurar a microalbuminúria, que é um sinal bem inicial de que o rim pode estar sofrendo. Nossa, esses exames anuais, pensar que são negligenciados é preocupante, dadas as consequências, né? Cegueira, amputação, diálise. Pois é, é uma lacuna grave no cuidado. E se a pessoa muda o estilo de vida, toma metformina, mas mesmo assim não atinge as metas? Aí o tratamento farmacológico avança. Outras classes de remédios orais podem ser adicionadas ou diferentes tipos de insulina entram em jogo. Basal, prandial, pré-misturas. Tem várias opções. Sim. E em casos bem específicos, de obesidade grave junto com diabetes difícil de controlar, a cirurgia bariátrica entra como uma possibilidade, como a Alade aponta. Entendi. Mas com tantas metas, exames, remédios, a adesão da pessoa a tudo isso deve ser um desafio enorme, não? Gigantesco. É o ponto-chave, talvez. A gente fala muito do que fazer, mas o como fazer isso virar rotina. É onde a educação e a adesão entram com tudo. As fontes destacam isso, né? Muito. O sucesso depende totalmente disso. E não é fácil. Fatores socioeconômicos pesam, a complexidade do tratamento também. Imagino. Por isso a importância de ter uma equipe ajudando, né? Médico, enfermeiro, nutricionista. E o apoio da família é fundamental. Fica bem claro que o manejo do diabetes tipo 2 não é simples. É uma jornada, né? Contínua, com muitos fatores. Exatamente. Prevenção é a base, controle rigoroso dos riscos é essencial, mas nada disso funciona sem a pessoa estar junto, educada e engajada no próprio cuidado. Perfeito. Isso nos leva a uma reflexão final que as próprias fontes sugerem, né? Vendo o diabetes tipo 2 crescer tanto, principalmente nos países em desenvolvimento aqui na América Latina... E o impacto disso na vida das pessoas, na produtividade. Sim. Qual deveria ser o papel, assim, mais efetivo das políticas públicas e da tecnologia que a Alade menciona como promissora? Como fazer a prevenção e o cuidado de qualidade chegarem de verdade para todo mundo que precisa na nossa região? Uma ótima pergunta para a gente pensar.